boa noite. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Até domingo que vem e uma boa semana. Boa noite, boa sorte. Boa noite, jornal começa, mas de boa noite não tem nada pra família da vítima encontrada dentro da mala. Cê imaginava o ser humano tão psicopata, sem bala, rasgando seu peito na faca. O menor falou pra mim que um dia no educandário arrancaram o olho do Jack, fizeram fumar um cigarro antes de meter o espeto na jugula do menor. Cadeia na igreja, só maldade só. Ninguém tem dó, queridão, presta atenção, olha, olha. Sem ramela na missão, bonitão, se não morre. O inimigo tá na febre, pronto pra invadir o barraco e descarregar na cara ponto 40 do estado. Na frente da família, sem remorso no coração. Se empolga não, que o cifrão destruiu os lados bons. E aqui na arena tem sanguinário ruim de verdade. Não vai pra grupo, meu sorriso esconde muita maldade. Salva vocês que acreditou, tio. 3 anos depois, tamo aí pra somar no moio. Bandido mal, os guerreiros não ramelou. A caravana do terror voltou. Salva vocês que acreditou, Joe. 3 anos depois, tamo aí pra somar no moio. Bandido mal, os guerreiros não ramelou. A caravana do terror voltou. E aí, gordão, cê vê que fita, quantos nós presenciou. Com 18 de marreca, mas com 20 já era patrão. É lamentável, o castelo desmoronou quando a polícia entrou, estourando o portão. Embaçou, tá molhado, 8-1 é mó treta. Quantos mano trancado através do disque cagueta. Mas aqui não intimida, os loucos é problema. É ação, noite e dia, só nas piroletas. Mas aqui o crime vai sendo mais veneno que cura. Quanto mais o tempo passa, mais o clima é tenso nas ruas. Um tempo atrás os moleques se reunia pra jogar futebol, mas hoje é formação de quadrilha, bem pesadão, com droga, pistola, de Falco, XT, Honda, Civic e Audi Corolla. Tá tudo envolvidão, na quebrada dos monstrão, arriscando a própria pele pra andar de golfo e sapão. Salva vocês que acreditou, tio. 3 anos depois, tamo aí pra somar no moio. Bandido mal, os guerreiros não ramelou. A caravana do terror voltou. Salva vocês que acreditou, Joe. 3 anos depois, tamo aí pra somar no moio. Bandido mal, os guerreiros não ramelou. A caravana do terror voltou. Voltou, não para, nem pode parar, rapaz. Firme, forte, positivo, panguá jamais. O rap falou, é nós na fita, vida toda. Então, monstrinho, vamos somar nessa porra. Sem essa de dividir, se for pra atrasar, nem falo. O ditado é esse aqui, muito ajuda quem não atrapalha. O crime é louco, narra é minha missão. Narro a glória, o revés, narro a rua e a detenção. Se no mundão cabelo voa, eu narro. Pra subir demora um pouco, pra cair é um estralo. Vai de embalo, não, não, não, vai de carro. Nossa, tá urso. É sem massagem pra aquele que mosca. Minha música toca no coração dos moleques do Paraná, BH, Goiânia, Sergipe pela internet. Metamorfose na cabeça, rapaz. Cada hora um pensamento me deixando confuso. Ao mesmo tempo que eu sonho com a paz, também penso catar a boa pra desfilar de fusion. Não sou perfeito, não tenho jeito de anjo. Não sou pastor da igreja pentecostal e nem santo. Sou pecador que por hora se fez narrador. Aluno do mundão sem pretensão de ser professor, aprendendo com os ladrão, com os trampador. A caravana do terror voltou. Salva vocês que acreditou, Joe. 3 anos depois, tamo aí pra somar no moio. Bandido mal, os guerreiros não ramelou. A caravana do terror voltou. Salva vocês que acreditou, Joe. 3 anos depois, tamo aí pra somar no moio. Bandido mal, os guerreiros.